Bridgeline на 5 секунд от карты. Barulho nível 3, meia zero. Acorda pista 10. Saída da El Leda, transição ótima. Recepta uniforme Zulu 10. Bridge uniforme Zulu no meio, se conforme alto. Controle 198, transporta 5073. Aguarde o número 61. Please, 992, assist. Please, 992, contact the Rosita 1273, enable 1230. Vice is 92, Air France 442, contact Brasilia 12425, enable 12655. Seven is call guidance, maintain 340. Zero meia um, sua identificação, mantém 380. Mantém 380, 301. Zero one, call kind of maintain 3-2-0. Call kind of 093, identificação, maintain 3-0-0. Chame Brasília, 12425, alterna 2655. 5, vem 200. Chamando centro. Enquanto não tem identificação, ontem 380. 6 call current maintain 330 serial lock number and cell call. Kit da 3523-0300. 3523, a gente vai só mandar em 300. Certificou. Quatro sete um, sua identificação, mantém 380. Quatro 5, sua identificação, mantém 340. Sofá Alfa Bravo, and say your MAC number. Azul 5005, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Nossa identificação, ela tem 380. 380, 881. 7, SQ para 4.000 pés, chegada bom, estou te metendo milhas aqui. Tá 3645, voe Bridge. So cargo 8265 climbing and taking level 410. Turn up, Chamusian. 4-3, Brasília em 124 decimal 25, secundário 126 decimal 55. Recife, acionei a identificação, mantém a nível de voo 360. Na 3601, chame centro Brasília, 124 decimal 25, alterne 126 decimal 55. Azul 4100, Recife, aciona a identificação, mantém nível de voo 320. Azul 4100, vou direto para a gás da presente. Foi 3359, chame Centro Brasília em 124, decimal 25. É 3657, chame Centro Brasília, em 124, decimal 25, alternando 26, decimal 55. É 195, aciona a identificação, até nível de voo 340. Liberal 9970, Recife, a sua identificação mantém a nível de voo 350. Azul 5095, chame Brasília em 127.3. Meia, bom dia. Chame a identificação, mantém nível de voo 3.0. Salvador, bom dia, 7357, bastante travado, sinal no zero. Dia 7357, pouso autorizado, pista no zero, vento 1.0 graus, 10 nós. Pouso, Não, o 0357 tá. Para o ponto de espera, ajuste no 08, reporte pronto. Aguarde. Repassando a identificação, mantém nível de voo 340. Uno 541, chame Centro Brasília em 124 decimal 25, alternando no 26 decimal 55. Do Colô 5, chama 19 Wilson. 19 Wilson, bom dia, 541, no centro. Chame Brasília em 124 decimal 25, secundária no 26 decimal 55. Eu zero, boa vida. Direto Leda, ou 62, 5 anos, obrigado. 4195, dá pra gente, qual seria o ideal para o Mugoc? Confirme qual seria o ideal antes de ser autorizado, o 4195. Gente, aguarde. Azul 4195, dá pra gente ir direto no Mugoc. Da Cargo 8265, recebe? Da Cargo 8265, recebe? Lufthansa 8265, call now, receive center 125.45, secondary 126.85. Thank you. O número mais, mais, informe seu número mais. Esse com o número mais, mais, solicitação do Centro Brasília, reduza para mais decimal 77. Da 3255, tudo mantém nível de voo 360. Azul 4100, vou direto no Mugoc. 4100, aguarde para a senhora nível de voo 360, devido ao tráfego 2 horas, 30 milhas, rumo convergente, um Airbus 320, passando 340 e subindo ao 360. Oxalé 6251, aciona a identificação, submantenha nível de voo 360, vou direto bridge. Chegou, vou abrir, só me como canal nível 320, senhor. Submantenha nível de voo 320, como nível final, Oxalé 6251. Bem, 6827, call now, Brasília Centro 127, decimal 3, secundário 123.0. Tô no 199, centra. Na afirmativa, o Sato se encontra também com destino ao Galeão, e é preciso centro Brasília, a iniciada reduzida para a redução para sequenciamento. Por gentileza, aguarde a coordenação com Brasília. Se o senhor puder manter 10 milhas afastado do tráfego, seria o ideal. Gente, irei coordenar com Brasília. E aguarde apenas um instante. Nossa, 6570, mantém nível de voo 410, flor de Pavog, repórter de cima. Voo 2061 no chão Brasília, 124.25. Prezado 360 para o Galeão, decola a pista 10, saída da El, transição ótima, intercepta a uniforme do Lu 90 e sai conforme a rota. Com controle 199.8, responda 5194. Gol 1199, velocidade a critério do comandante. Azul 6990, mantém nível de voo 320, sem identificação. Ao passar a posição sagaz, chama o centro Brasília em 123, decimal 0. Azul 4100, ainda solicita nível de voo 360. Tudo mantém nível de voo 360. Tá 3093, chame 126, decimal 55. Turkish 16, contact 15.45, Turkish 16. Na 3645, chame Brasília, frequência 126 e salto. Geral 9970, autorizada a chegada a Mare, desse mantém nível de voo 150. Caso perca contato com o centro, a frequência do controle 119.8. Caso negativo, 124.2. Dan 3523, chame 124.25. No 471, chame 126.55. 10, ajuste 3-18, chegada bom. Patrono 00, chame 123, decimal 0. Patrono 00, chame 123, decimal 0. 99, chame Brasília, 124, decimal 25. Sequência 123, decimal 0.